Este é um seminário de oração. E eu não sou a melhor pessoa, a mais indicada para ministrar sobre oração. Eu não tenho esse profundo conhecimento sobre oração, intercessão, batalha, guerra, mas o Senhor me disse para ministrar sobre isso. E eu não estou falando isso porque minha área é outra, de forma nenhuma, minha área é nenhuma. Eu estou falando isso porque não há entre nós, nem aqui nessa cidade, nem em lugar nenhum, alguém que possa dizer, eu sou perito, deixa comigo que isso aqui eu sei ensinar. Mas uma coisa você pode ter certeza, o Senhor colocou para todos nós um ministério que envolve a palavra. Por isso ele nos fez falar. O falar é uma capacidade divina. Você pode ter um papagaio lá que fala umas coisinhas engraçadas. Você pode simular em algum programa uma fala, mas só o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem a capacidade de pensar, de acionar alguma coisa e executar pela palavra. Assim como Deus. E a palavra, pelo menos nessa noite, nós vamos tomar como o centro do nosso entendimento acerca de oração vitoriosa, que com certeza vai mudar a nossa forma de pensar sobre oração. Tiago diz que pela palavra nós podemos um mundo de coisas. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um grande navio no mar, ele muda a rota por causa de um pequeno leme. Assim é a língua. Você sabe bem disso. Se você, irmã, foi no salão de beleza e assim caprichou e você entra em casa e o seu marido diz duas pequeníssimas palavrinhas. Que é isso? Quão grande incêndio uma pequena labareda gera. É ou não é, irmã? Duas palavrinhas. Agora eu podia colocar três letras só. A mesma irmã entrou em casa assim meio constrangida, meio temerosa. E será que ele vai perguntar quanto custou? E ele olha e diz assim, uau! O que essas três letras fizeram, irmã? Primeiro abriram um sorriso de todo tamanho. Depois geraram um ufa! Ficou mais fácil dizer o preço. Uma palavra pode derrubar. E uma palavra pode construir, erguer. Uma palavra. E nós não temos a menor condição de cuidar de cada palavra que sai de nós. Porque na hora que o negócio fica difícil, mas me deu uma vontade de xingar. Ai, meu, se eu pudesse, meu Deus do céu. E às vezes nem precisa tanto. Às vezes só uma notícia, ou às vezes algo que não aconteceu. A gente senta. Não precisa dizer mais nada. Cansei. Eu nem sei porque que a gente separa a palavra, mas a gente, quanto mais cansado, mais a gente separa a palavra. Cansei. Qual a importância da palavra? A palavra é um elemento divino. E não há dúvida quanto a isso, porque a Bíblia começa dizendo, no princípio era o Verbo. que é o verbo? É a palavra. Qual tipo de palavra é o verbo? Olhando na gramática, professores de gramática, uma palavra de ação. Sabe quem é Jesus? O verbo. A palavra. João vem e confirma isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e através dele tudo o que existe veio a existir. Por isso, tudo o que existe se chama universo. Um só verso, uma só palavra. Qual palavra? Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele, é tudo que existe. Não é um conceito interessante, é o único conceito. A água que passa naquele ribeiro lá onde você gosta de ir, aquela água não foi colocada ali por acaso. Ela não existe só para tirar a nossa sede. A água que Deus colocou no universo, ela veio com um propósito. Ela é um elemento sobrenatural, embora você já tenha acostumado com ela. Ela é um elemento sobrenatural que conduz vida, que é o que mais existe em toda a Terra, que é o que mais existe no seu corpo. Somos 70% água. Ela representa um elemento divino, por isso está na Terra. O sangue que corre na sua veia não é apenas um elemento biológico, é um elemento que Deus fez questão de criar, de produzir com perfeição e que simboliza algo espiritual, simboliza vida. Cada coisa que Deus criou no universo expressa algo espiritual. E o que realmente existe no mundo espiritual, que não foi deturpado pelo maligno, tudo o que existe no mundo espiritual vem dele, é para ele, é por ele, é dele. É a expressão de Deus. Por isso, uma linha de filosofia diz que o passarinho é Deus, que o sol é Deus, que a água é Deus, então eu posso adorá-lo. Não, essas coisas não são Deus. Deus é Deus, mas essas coisas, como eu e você, vieram dele. O diabo deturpou uma verdade e criou uma heresia, mas todas essas coisas vêm dele. A vida vem dele, o universo vem dele, por isso se chama universo. Quanto poder uma palavra, a palavra. E aí nós vamos para Gênesis, Gênesis capítulo 1. Também o Senhor começa já o seu texto sagrado, como João, o texto que já lemos de João: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio já sabemos pelo João que era o verbo. Então, no princípio, pelo verbo, que é Jesus, Deus criou os céus e a terra. E a terra veio a ser sem forma e vazia. Nós não temos noção de quantos bilhões de anos se passam nesse primeiro versículo. Quando os cientistas dizem assim, a terra tem 6 bilhões, 500 bilhões, seja lá quantos anos os cientistas dão, e que a gente às vezes fala assim, mentira tudo, só tem 6 mil anos e foram 7 dias só. Nós não precisamos conflitar com os cientistas, porque nós não temos noção de quantos milhões e bilhões de anos estão nesse primeiro versículo. No princípio, que os cientistas chamam de Big Bang, quando todas as coisas aconteceram, que distorcidamente parece ser um episódio isolado. De repente houve um Big Bang, uma coisa, uma explosão. Realmente é comprovado, houve uma explosão. E o que foi a explosão? Uma palavra de Deus. de um universo ou de um universo que não tem tempo nem espaço. Se chama, pela Bíblia, de eternidade. Uma palavra de Deus foi liberada e ele estabeleceu o que a Bíblia chama de princípio. E o que é o princípio? A matéria que existia passou a existir dentro de um espaço de tempo. É como se tudo o que existe hoje no universo estivesse na ponta de uma agulha, a cabecinha de uma agulha, tudo está ali. E de repente Deus disse, tudo vai sair da cabecinha dessa agulha e vai se multiplicar por tudo o que existe agora físico que eu estou criando. Os cientistas só conseguem ver uma explosão. Ele não consegue ver que por trás da explosão está Deus soberano de eternidade em eternidade fazendo todas as coisas. E dessa explosão, tudo que existe veio a existir e até hoje o universo se multiplica a uma velocidade incrível. A cada segundo ele se expande. Até você pode experimentar isso. Até uma criancinha qualquer pode experimentar isso. Põe um feijãozinho enrolado no algodão, vai regando de água, e o que que acontece? Ele... E continua expandindo e continua se multiplicando. Pelo poder da sua palavra. No princípio era o verbo. Deus criou todas as coisas. Nós sabemos pela palavra que em algum momento o Senhor permitiu que o mal viesse a existir. Em outro momento, nós podemos estudar um pouquinho sobre por que que o Senhor permitiu que o mal viesse a existir. Mas o Senhor permitiu que o mal viesse a existir, Lúcifer se envaideceu, se engrandeceu, Deus o retirou do céu e ele caiu fora do céu, sobre essa terra e sobre tudo que o universo só tinha um propósito dele. Eu quero destruir tudo que é de Deus. Então a terra veio a ser sem forma e vazia. Não foi Deus que criou uma terra sem forma e vazia. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Mas o maligno, expulso do céu, expulso da instância da presença máxima de Deus, decidiu, eu vou destruir tudo. Quando você vê qualquer coisa relacionada a dinossauros, você vê relacionada à destruição de um mundo físico mineral, e de tudo que existe na natureza. Até hoje os dinossauros são uma expressão de pavor e destruição. São uma expressão simples de um espírito destruidor, maligno, querendo consumir a tudo. No céu, eu e você vamos perguntar ao Senhor, quem eram os dinossauros? Como isso existiu mesmo? Como que aconteceu? Como o diabo gerou toda essa destruição? Mas a Bíblia só vem e diz assim, filho, isso é o suficiente. O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Eu deixei Satanás fazer o que ele quisesse de destruição, mas eu sou o soberano. O meu Espírito pairava sobre tudo. E então disse Deus. O que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Qual a primeira ação do primeiro texto sagrado? Disse, falar, dizer, proclamar. Quem foi que disse? Deus. Quem é que diz alguma coisa hoje na terra? São os anjos? Irmão, eu creio plenamente que Deus pode enviar um anjo, como fez tantas vezes na Bíblia, ele pode enviar um anjo hoje e falar algo a você e a mim. Isso é verdadeiro, isso é possível. É possível que existam muitas histórias fantasiosas, mas é perfeitamente possível que Deus faça isso. Mas quem é que Deus escolheu mesmo para liberar a palavra nessa dimensão física? Eu e você. Quando ele quis intervir na humanidade, ele veio em forma de homem. Quando Deus começou a intervir nessa terra, ele liberou a sua palavra e colocou em mim e em você uma característica divina, falar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Em casa, você pode reler todo o texto, capítulo 1 de Gênesis, e você vai ver que o sol só aparece lá na frente. Que luz era essa? Antes de existir qualquer coisa, já havia som, a voz de Deus. Deus disse: haja. E haja o quê? Luz. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que se eu quiser luz em algum lugar, eu preciso usar a palavra. E aí você entende no primeiro capítulo de Gênesis o que é oração. Deus põe em mim e põe em você a capacidade divina de falar, de dizer como Ele: haja luz. E o que é que nós fazemos com a nossa voz? Nós liberamos palavras. E o que são as palavras? Expressões que, junto com um verbo, criam uma frase que tem um sujeito, que tem um verbo e que tem uma ação. O sujeito é você, o verbo é Jesus e a ação é o seu propósito eterno. Então, em nome do meu Senhor Jesus, haja luz lá sobre a vida do Caio, Senhor. Nós estamos executando uma característica simples e maravilhosa que o Senhor deu a nós, de abrir a boca e fazer uma oração. Uma frase expressa em palavras que traz o sujeito: sou eu. Não venho em meu nome. Eu não tenho poder nenhum, mas eu vim dele, eu sou para ele, eu sou por ele, eu sou ministro dele, o Espírito dele habita dentro de mim, e assim como o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar, e eu abro a minha boca e eu declaro em nome de Jesus: haja luz, haja cura, haja vida, haja graça. É por isso que o maligno vem sorrateiramente e diz assim: mas e se isso for da sua cabeça? Mas e se Deus não tem esse projeto? Está escrito. Satanás, está escrito. Como foi que Jesus venceu o maligno? Como? Satanás, eu vou repetir a palavra falada. Eu vou repetir a palavra que já está escrita. E é assim que eu e você vencemos o maligno. E isso é oração. Eu, o sujeito, uso a palavra, o verbo Jesus, e executo a ação que é do seu reino. Ah, mas eu tenho orado tanto e não acontece nada. Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu nunca vou colocar dúvida no Senhor e nos teus elementos. Eu é que, me perdoa, Senhor, eu é que não tinha entendido até agora como orar. Senhor, na verdade, a tua palavra diz que eu não sei como orar, então é compreensível que eu não tenha alcançado resultados tão maravilhosos como eu gostaria com a minha oração. Está explicado, eu não sei como orar. Mas está escrito também, Senhor. E eu estou declarando isso com a minha palavra. E estou fazendo isso, e isso significa uma oração. Pode ser em qualquer lugar. E essa oração expressa uma ação do teu reino. Senhor, eu estou dizendo que está escrito na tua palavra, que o teu Espírito Santo virá e me guiará a toda verdade. E ele agirá até com gemidos inexprimíveis. E ele me ajudará em oração. Senhor, eu quero ser uma pessoa que nunca mais vai ver oração como uma atividade da igreja, como um ministério da igreja, como uma coisa chata e difícil. Eu quero entender oração como a maior ferramenta que o Senhor colocou à minha disposição, que usa a minha voz com autoridade. Por isso se diz amém. Você sabe o que significa amém? Que assim seja. Será. Estou de acordo. Isso é feito como? Com uma palavra. Uma palavra. Mas, Senhor, por que eu tenho orado tanto e eu ainda não vi resultado? Senhor, eu vou mudar minha pergunta. Senhor, o que eu preciso fazer mais para liberar a minha palavra no nome do Senhor Jesus Cristo e as coisas acontecerem? Isso é o que nós vamos ver nesses dias em alguns textos bíblicos. Quais são as ferramentas, o modo, a forma, a condição, o que é que Deus tem para nós de tal forma que saia da nossa boca a palavra da fé? Em oração. Como gerar essa oração? Irmãos, há uma história tão interessante. Eu não saberia, eu não me lembraria agora de todos os detalhes, mas isso não vai fazer diferença, não vai comprometer a história. A história na Segunda Guerra Mundial. Um comandante, um general americano, foi preso pelos japoneses. E eles levaram aquele general com todos os seus exércitos para uma prisão, um campo de prisioneiros lá no interior da Mongólia. E eles estavam arrasados. Aquele general estava arrasado. Aconteceu que o Japão perdeu a guerra, o Japão se rendeu, já não tinha mais condição de nada, mas o general japonês que cuidava daquele campo de prisioneiros ficou caladinho, porque aquilo era muito longe, era muito difícil chegar a qualquer notícia. Ele precisava ainda de que toda a estrutura, de toda a finalização da guerra o alcançasse, porque se ele deixasse as pessoas saberem que a guerra havia acabado e que o Japão era perdedor, aqueles americanos poderiam matá-lo. Então ele fazia de tudo para que aqueles soldados americanos ficassem ali bem, e ficassem ali só. Mas ele vivia angustiado o tempo todo. Eu sei que o meu reino já perdeu a guerra, mas eu vou oprimir esses americanos, eu vou omitir a verdade desses americanos, eu vou esconder toda a verdade desses americanos e eu vou mantê-los aqui. Eu vou dar entretenimento, eu vou dar o alimento, eu vou cuidar deles aqui, mas eu não posso revelar a verdade a eles. Mas o governo americano verdadeiramente não localizava aquele general. E saíram em busca. E um dia localizaram o campo de prisioneiros, o seu general, os seus soldados. E você sabe, não tiveram dificuldade. Desceram lá. E conta a história. Que um deles se aproximou de uma cerca e viu ao longe o general americano de bengala, mancando, fraco, magro, frágil, semblante caído, fracassado, e conseguiram sinalizar e conseguiram se comunicar por aquela cerca. Sim, general, nossa nação ganhou a guerra. General, nós somos vitoriosos. Os japoneses não podem manter vocês mais presos. A história diz que aquele general, mancando, foi em direção a sala daquele general japonês. Ele veio olhando. E o general japonês olhou da janela e viu aquele general americano vindo de um jeito que ele nunca tinha visto. Tinha luz. Tinha alguma coisa diferente naquele general. E disse que o general abriu a porta do escritório do general japonês e disse: "Você sabe que o meu governo venceu o seu." Não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada. Lá fora estavam os soldados que vieram buscar, resgatar os americanos. O general japonês só se rendeu. Toda palavra habita o nosso pensamento. Toda palavra habita o nosso pensamento. Toda palavra, para ser emitida, expressa com sons, ela é primeiramente pensada. Quando você pensa, e uma pessoa muito calada acumula palavras na mente. Quando você pensa com palavras. Você movimenta palavras na sua mente. Quando nós recebemos pela palavra uma informação precisa, essa palavra, que é uma informação, habita o nosso pensamento. Eu não sei para onde vou. O seminário vai acontecer no prédio do Projeto Vida ou em outro lugar? E alguém chega e diz assim: o seminário vai acontecer lá no auditório da Igreja Batista. Ah, então tá bom. Que bom que não vou precisar ir para o lado de lá, eu já estava indo para lá, agora vou para cá. Uma ação, uma atitude, uma segurança, uma decisão, um alvo, uma caminhada, porque uma informação chegou à sua mente. Através de uma palavra, ainda que fosse só escrita. Essa palavra habita a nossa mente e ela pode ser novamente liberada pela nossa voz. E ela causa algo para a qual foi liberada. Haja luz. E o que o texto diz? Houve luz. Aquele general americano, ele só estava preso porque ele ainda não tinha recebido nos seus pensamentos, na sua mente, a palavra da verdade. No dia, e esse fato é verídico, no dia em que ele recebeu a palavra da verdade: general, nós vencemos a guerra. Ele não precisou fazer mais nada. Ele caminhou fraco do jeito que estava, sem força para nada do jeito que estava, dentro do mesmo cerco de prisioneiros que ele estava, em direção ao mesmo general que aprisionava ele, e só disse uma coisa que já estava no seu pensamento: o meu reino venceu o seu governo. E agora? Você sabe para onde eu vou agora? Você sabe o que vai acontecer? O que o general fez? Numa dimensão física, uma oração. O meu reino venceu o seu governo. Se ele não falasse, o general japonês falou assim: o que foi, cara? O que foi? Fala! O que foi? Ia adiantar muita coisa. Mas ele apenas liberou uma palavra. Jesus fez absolutamente isso. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você consegue pensar no universo da oração? Eu começo a crer no que o meu general disse. Eu começo a colocar essas palavras dentro da minha mente. E agora eu posso pensar em mente como o universo do cérebro, mas eu posso pensar em mente como o universo do meu coração, como muitas vezes o texto bíblico fala de mente, como coração. O centro das minhas emoções, o centro do meu conhecimento, o centro da minha vida, meu ser inundado da palavra de Deus. Por isso o Senhor diz assim: habite ricamente em vossos corações a palavra de Deus, a palavra do general, porque você vai saber o que dizer. Se a palavra estiver dentro de você, se pela palavra ele criou todas as coisas, se pela palavra houve a luz, quanto mais eu me encher da palavra de Jesus, mais eu vou poder expressar a palavra. E expressar a palavra é o que a Bíblia chama de oração. Senhor, eu quero olhar desta forma para o exercício da palavra que nós chamamos de oração. E eu não quero nunca mais olhar para a palavra oração de uma forma separada da palavra oração da gramática. Oração bíblica é absolutamente a mesma coisa que a minha professora de português ensinou na sala de aula. Oração, uma frase. Que frase é essa? Que tem um sujeito. Sou eu. Sou eu que ouvi de Deus. Eu que li. Eu que cri. Tem um verbo. Qual verbo? O verbo que expressa ação. Quem é que expressa ação? Quem é que faz todas as coisas? Quem é que tem todo o poder? É no nome de quem? Jesus. Então eu vou orar. E eu quero ver se vai dar certo. E esse é o meu desafio para você nessa noite. Então eu vou orar. Vai mudar mesmo? Vai. Pastor, tem tantos anos que eu oro. Você está falando que agora vai. O que, que vai acontecer? Senhor do céu. É assim. Eu, o sujeito, vou expressar uma oração que tem um verbo, que declara uma ação do reino de Deus. Está escrito que é o Senhor dará ordem aos seus anjos. E ele acampará os seus anjos ao meu redor e me livrará de todo mal. Então, eu estou saindo agora, eu estou ordenando todo medo, vá embora, porque eu estou firmado na palavra do Senhor. Eu estou orando. Orar é proclamar com a minha voz. Está escrito na palavra do meu Deus que ele vai acampar os seus anjos ao meu redor e vai me livrar de todo mal. Então, eu estou saindo agora, eu estou ordenando medo. Você não tem lugar aqui, porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Fora em nome de Jesus. E eu vou... E eu volto, e em paz, e em segurança, e o Senhor me abençoa, e o Senhor me prospera, e eu posso dizer, Senhor, muito obrigado. Porque agora eu posso levantar a minha voz para erguer uma oração de gratidão, Senhor. Tu és maravilhoso. A tua palavra se cumpre. Eu experimentei uma coisa simples. Eu tinha medo de ir ao supermercado. Eu não sei por que veio esse medo, mas eu tinha medo de ir atravessar a rua. Mas eu agora estou vencendo o medo pelo poder da oração. Eu quero experimentar isso. Irmão, seria muita estupidez minha propor a você experimentar isso achando que você nunca teve experiências de oração. Eu estou diante de homens e mulheres aqui, não só mais velhos do que eu, mas talvez muito mais experientes do que eu, que já têm suas histórias com Deus de orar e Deus abrir as portas. De orar e Deus executar as coisas. De orar e os céus se abrirem. Eu não estou diante de incrédulos, mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para juntos nós declararmos: queremos crescer nas experiências de oração. Queremos mudar a nossa forma de pensar acerca de oração, de tal forma que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em inúmeras outras circunstâncias. O primeiro capítulo de Gênesis, o Senhor o tempo todo só fala. E o segundo capítulo de Gênesis começa dizendo que ainda não havia nada sobre a terra. Os estudiosos, os teólogos, aqueles que buscam entender algumas coisas da Bíblia, às vezes eles pensam que é porque houve uma inversão do primeiro capítulo para o segundo capítulo. Não, Deus não fez nada errado. Ele não permitiu nenhum equívoco. Ele só está ensinando uma coisa. Filho, tudo que você quiser ver construído começa pela palavra. E o capítulo 2 começa dizendo, não havia nada sobre a terra. E o capítulo 2 diz de forma absolutamente clara, por quê? Primeiro, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra. Simples. Qualquer agricultor, qualquer dono de sítio, qualquer pessoa que plantou cebolinha sabe disso. Primeiro você vai ter que preparar a terra. E não tem a menor possibilidade de você preparar a terra sem água. Primeira coisa que vinha sobre a terra. O Senhor diz isso no princípio do capítulo 2 de Gênesis. Não havia ainda derramado chuva sobre a terra. E segunda coisa, Deus ainda não fez, havia feito o homem. Então o Senhor trata no capítulo 2 de descer um orvalho sobre a terra. O Senhor começa a colocar um orvalho que rega toda a terra. E o Senhor gera Adão do barro. E Adão vem a existir pelo sopro do Espírito. E Deus diz a Adão: Adão, agora você vai arar a terra. E Adão começa a arar a terra. E a terra começa a brotar o fruto, o verde. E as coisas começam a acontecer e a vida prospera. A oração é a base de todas as coisas, irmão. Você não precisa preocupar assim, é porque eu não gosto muito de oração. Reunião de oração não é meu ministério, não é meu ministério. Então, segunda noite, reunião de oração, é realmente isso mesmo, irmão. É pouquinho grupo, é gente, pouca gente lá na igreja. Então, assim, mas aquelas irmãs, elas não têm muita responsabilidade, elas não têm muito o que fazer. Eu estou muito atarefado. Então, a gente aqui na igreja deixa o negócio da oração para aquelas irmãs. Não, irmão. Sem oração, eu e você não podemos nada. Por isso, o Senhor diz assim, orai sem cessar. Eu quero usar a minha voz para proclamar o que Deus disse que vai fazer. Então eu preciso saber o que Deus diz acerca de cada assunto da minha vida. Fecha os teus olhos mais uma vez. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me faça lembrar quais palavras, quais expressões são normais em mim. Quais frases, quais declarações eu normalmente faço, libero em certas circunstâncias? O que que a minha esposa, meu marido, minha família, meus amigos podem dizer que eu sempre falo em tais e tais circunstâncias? Eu quero conferir se o que eu falo, se a oração que sai da minha boca está de acordo com o que o Senhor disse que vai fazer. Senhor, existe um momento, e nós vamos ver esse momento aqui, existe um momento em que a gente reúne a igreja, que a gente reúne a família, que a gente se ajoelha, ou que a gente dá as mãos, e que a gente faz aquela oração congregacional, que às vezes é até cheia de frases e expressões conhecidas, mas, Senhor, nós estamos falando muito mais, nós estamos falando de um universo muito mais amplo de oração, que é o que sai da minha boca o dia inteiro, a oração sem cessar. Quando o meu chefe diz alguma coisa e eu penso com palavras ou eu falo com a minha boca, com a minha voz, ah, tem jeito? Não. O que que sai da minha voz, da minha boca? Quando eu me encontro em alguma circunstância que eu disse, ixi, ai, ai, ai, minha Nossa Senhora, o que que vai acontecer agora? Senhor, eu queria identificar as orações que saem da minha boca. Me faça lembrar. Porque eu quero prestar atenção nesse dom nessa capacitação, nessa ferramenta que o Senhor pôs em mim de gerar palavras. Eu convido você a ficar de pé e liberar a sua voz. Libere a sua voz. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor está me mostrando algo. Enquanto você canta, enquanto você fala, enquanto você declara alguma coisa, você está usando o poder da oração. Você está gerando orações. Nós temos um conceito espiritual de oração, mas nós podemos ampliar o nosso conceito e entender que todas as frases que eu fizer são orações. E ao invés de fazer orações que não são fundamentadas na palavra que veio de Jesus, eu decido fazer orações que são absolutamente fundamentadas na palavra que veio de Jesus. Nele, Paulo diz, não construa sobre outro fundamento, senão o que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Eu quero orar Jesus Cristo. Então comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor está me mostrando isso. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ao único que é digno de receber, olha a oração, a honra e a glória, a força e o poder, oh, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Olha o que acontece você usando a sua voz. Declare, coroamos. Coroamos a Ti, Jesus. A Ti, ó Rei. Adoro o teu nome, rendemos precioso aos teus pés. Jesus, Jesus, consagramos todo o nosso ser. Está escrito, como disse Jesus, está escrito que o Senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Nós podemos louvar de inúmeras formas, mas você pode ter certeza que uma das formas mais maravilhosas de se louvar ao Senhor é com a nossa voz. Você não tem ideia de quanto eu estou penando nesses dias por não poder liberar a voz. E quando eu e você liberamos a voz com palavras que vieram dele mesmo, Tu és maravilhoso, o único que é digno, todo poderoso. Tua palavra se cumprirá, os teus anjos me cuidarão, o Senhor, o teu poder, o sangue de Jesus Cristo poderoso. Quando nós usamos a nossa voz para liberar as palavras, Ele vem no nosso meio, Ele habita no nosso meio. Deus se faz presente. E você pode ter certeza, se Deus se faz presente, Satanás estremece as bases. Ele tem que ir embora, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. As trevas não podem prevalecer. Por isso o Senhor diz, enche a tua boca do louvor, dos altos louvores ao Senhor. Porque você está fazendo orações. Você está usando a sua voz para proclamar as verdades que vêm dele mesmo. Espírito Santo, eu estou recebendo uma intervenção do Senhor que está mudando a minha forma de pensar, acerca da minha voz, das palavras, dos meus pensamentos, de como usá-las. Senhor, ainda sou cercado de algumas dúvidas, de algumas incertezas, ou talvez de algumas curiosidades. O Senhor vai me mostrar todas essas coisas, mas eu quero desde agora estabelecer um padrão para a minha vida. Eu sou uma pessoa que tem autoridade nessa dimensão terrena, dada por Ti mesmo, e vou usar a minha voz apenas para proclamar, como Jesus, o que está escrito. Essa é a minha oração. E eu convido você a trazer a lembrança de algum fato, de alguma pessoa, de algo muito perto de você, sua família, uma questão desta semana, e pedir ao Espírito Santo: me diga o que o Senhor pensa, o que está escrito na tua palavra acerca desse assunto, acerca dessa pessoa. Feche os seus olhos e nesse momento peça ao Espírito Santo: me lembra, Senhor. Ah, sim, tenho uma coisa, será que é isso? É, vai ser isso. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma questão lá na minha família, eu tenho um assunto com fulano de tal. Senhor, me diga, Espírito Santo, ainda que o Senhor não faça isso aqui agora, ou que talvez eu não perceba isso aqui agora, mas eu estou pedindo ao Senhor, e eu estou liberando uma palavra de oração. O Senhor vai me falar, o Senhor vai me falar, o Senhor vai me mostrar. Talvez eu andando amanhã pelo comércio, no trabalho, em casa, quem sabe hoje quando eu for me deitar, quem sabe de noite em sonhos, o Senhor vai me falar alguma coisa acerca desses assuntos mais perto, mais próximos. Talvez os que estão mais imperturbando meu coração, o Senhor vai me dar uma palavra. E eu vou usar a minha voz, e eu vou liberar uma oração em nome de Jesus. E essa oração, como diz a tua palavra, será eficaz, poderosa e eficaz, porque está escrito que a oração do justo é poderosa e eficaz. Senhor, eu quero essa experiência. Eu estou buscando essa experiência simples, didática, Senhor, mas que vai me levar para uma dimensão mais intensa ainda, de aprender a usar a minha voz, fazendo orações que são a expressão do que está escrito pelo Senhor na tua palavra, o governo do teu reino, a ação do teu reino. Eu vou simplesmente chegar para Satanás: Satanás, eu já sei que o meu Deus, o meu rei, o meu governador, o meu Senhor te venceu. Está escrito: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Fiz uma oração. Peça a Ele. Talvez seja um exercício simples de começar a usar a voz. Você talvez, na sua igreja, ou se frequenta uma igreja evangélica ou não, ou se crê de um jeito ou de outro, não importa, talvez você não tenha tanto hábito de liberar a voz. O Senhor entende isso, o Senhor sabe disso. Mas você vai pedir: Espírito Santo, capacita-me. Eu quero que, como rios de águas vivas, fluam do meu interior palavras. Peça a Ele. No mínimo, Deus, eu vou como um louco, como um doido, como uma doida. Eu vou pôr em prática o que estão me ensinando nesse seminário. E eu vou abrir a minha boca. Eu quero que o teu Espírito Santo me lembre de um assunto, de uma questão, e me diga o que orar a respeito desse assunto e dessa questão. Porque está escrito que o Senhor se aperfeiçoou o teu poder na minha fraqueza. Que eu não sei como orar, mas o teu Espírito Santo me ajuda. Então eu estou pedindo, Senhor, com palavras, não apenas nos meus pensamentos em silêncio, eu estou usando palavras. Eu nunca mais vou ficar calado. Eu nunca mais vou me erguer com palavras minhas, da minha raiva, da minha ira, da minha indignação, mas eu vou me erguer com palavras do Senhor. Eu vou me erguer com a palavra, Jesus, o verbo vivo, tudo que ele é, tudo que ele ensina, tudo que ele declara, tudo que ele promete. Eu vou me erguer. Isso eu chamo de oração. Levante a sua voz. Se você já tem um assunto seu, da sua família, da sua vida, da sua terça-feira ou da sua noite, quem sabe você não consegue dormir porque suas noites são perturbadas, você vai dizer: Senhor, eu estou em nome de Jesus orando a tua palavra. Está escrito na tua palavra: em paz me deito e logo pego no sono. Assim acontecia com teu servo Davi, vai acontecer comigo hoje, porque o Senhor tem o melhor para mim. Declare isso. Declare isso. Use a sua voz. Use a sua voz e declare isso. Clame isso. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. O general americano calou um exército inteiro. O general japonês, perdão, calou um exército inteiro americano, seu comandante e todos os soldados, por causa da mentira. E com uma mentira os fez silenciar. Mas uma só frase de alguém do outro lado da cerca mudou a forma do general americano pensar. Nós vencemos? Vencemos, general. Eu vim buscar vocês. E ele foi ao seu inimigo e só disse uma palavra. Trazendo para o nosso contexto: Satanás, está escrito que o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Em paz me deito e logo pego no sono. Amanhã eu vou passar um dia de bênção, de paz, de segurança. O Senhor vai me trazer a resposta. Satanás, o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, minhas finanças, minha casa, minha igreja, meus líderes, meus pastores, minhas ovelhas, a cidade, o prefeito, Senhor, o assunto, o banco, o recurso, Senhor, não importa o que é que eu preciso de uma intervenção, ela virá, porque eu, na autoridade do teu nome, declararei: haja luz. Dê a mão ao seu irmão e ore por ele. Senhor, libera. Eu estou ousadamente, por fé, declarando: libera sobre o meu irmão o espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, libera o conhecimento profundo das tuas verdades, verdades que libertam. Ele vai experimentar, ainda que como Tomé, ele vai experimentar. Meu irmão, minha irmã, vai experimentar. Não chorar as dúvidas, as lágrimas, os temores. Mas proclamar o que está escrito na tua palavra. Eu te louvarei, Senhor. Por tudo que tu és. Eu descansarei, Senhor. Em paz me deitarei, por tudo que já fizeste por mim, Senhor. Virá o Espírito do Senhor sobre ti, e Ele que está gerando tudo isso entre nós, falará a você. Ele não falará de uma forma mística, religiosa, mas Ele falará de uma forma simples, talvez através de uma criança, de uma frase que você ouviu, ou de um pensamento que virá a sua mente, dormindo ou acordado, e você terá alguma dificuldade para pensar ou para definir: sou eu que estou pensando ou é o Senhor? E Ele te dirá: sou eu, filho, creia. Não duvide, eu estou falando com você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero falar a cada dia. Sempre hei de te ser agradável aos teus olhos. Eu quero ser que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti. Agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha, meu escudo, arrasando meu cantar, agradável aos teus olhos, eu quero ser. A cada dia, a cada instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos.